Flexiono logismos, coleto astronômicos algarismos. Quando eu conecto intelectos precisos, contabilizo derrotas, vitórias e dias de glória se vão como fichas em cassinos. Tecnicismos e leis, como Al Pacino fez em Scarface. Eu penso imunidade como chanceler. Há muitas fontes para o dízimo, muitos sistemas para os jogos, estratagemas políticos de persuasão ao sectarismo. Status, cifras, vadias e ismos. Compensação de cidadão extremismo, vivendo sem limites e consciência, afetando negativamente a vida dos que estão só volta sem clemência. Mas essa trajeção, mas esta consequência, chega à conclusão que o mundo é pequeno qual cela. É raro amor no coração, e na novela quem ganha manos o vilão. Não tem o dom pra dar um cigarro com Deus vadia. Abandonce prosperidade no resto dos seus dias. Maximize os negócios, desfaz os sócios, colete as cédulas, transmite minutos a zeros, invista em franquias, as multiplique como células, espalha sentinelas pelas ruas como titânicas, falenas e marimbondos cromados, corrompendo as instituições como Chico Rei Carei e seus felas. Megas, corporações, conexões estratégicas traz milhões, grandes sonhadores e visionários com altas ambições. Minhas ilusões que a terra e o céu dançaram, sei que aqui o inferno sonham com o mundo nas mãos como Chaplin em tempos modernos. Só covardia nessa porra. A vida é uma cachorra, não quem o socorra. Corra, mate ou morra, então visão pra captação, meu bom. Meu bonde é disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo? Furtivos passos sem pia, horizontes escarpados, bravios, desafios, bravados, selados por mim e meus elos do início ao fim. Tudo se assemelha a resquícios de tetis, não de cinza. Eu luto com minhas próprias mãos. Tradição manifestativa da vida, são experimentativas sem edição. Me adapto ao fado mítico do karma com a arma, as brigas, foda-se superstição. Ações e figas, ações e reações ao que há. A justiça deve preponderar, casualidades permanecem dramáticas. Agressões acendem automáticas, motrizes fáticas incidem. Táticas drásticas sobre matemáticas, crises, camuflagem, cognata, volátil com qual galácticas, matrizes. Zizeclive, geria da psique se comprime. Minhas análises combinatórias me estomatizam. Introspectivas, elipses eliminatórias, especiação sensorial, projecional, operação, interação material, transição, mais sutil, vibração. Ducte, eu olho que sobe diabólico, fluxo oposto do translúcido, conspico o ludo do fuso rival. Versatilidade mental, influo, eu refugio, minha lógica frágil, mensagem, ódio das aves, estágio do amor e ódio, insustentável, brevidade das frases, dores graves, imparidade consensuada, sabores de casal, de arnal, inferno social, duro, brutal. Me consterno, prever no futuro, nada eterno e parcial, massivo caos, confusão, desespero, desilusão, lancinantes, gritos de alucinação, recenseamento da opção, processo de eliminação, rastreamento, termal, demoção, advento para o controle populacional, sofro, uso, controle respiracional, telepatia elemental, exibe mais prisma que cristal, dor agoniza, exibe uma realidade que a vida factual. Todo dia ambiguidade, deletargia, disforme, aumento de inimigos, depressão, fome, eterno conflito para honrar seu nome, compreender o processo, a missão. A vida é o que você faz, a paz está em você. Tudo é desse mundo profundo, viver e morrer. Eu juro que vou vencer meus objetivos. Só covardia nessa porra. A vida é uma cachorra, na quem o socorra, corra, mate ou morra. Então, visão pra captação, meu bom. Meu bom de disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo?